Como sempre, na realização e apresentação, Narciso Gonçalves, sou eu mesmo. Programa este da Rádio Onda Nacional, que passa por cá entre as 14 e as 16, de segunda a sexta-feira. Em parceria, passa com a Rádio Antena Web entre as 8 e as 10 da manhã. Cinco minutos depois do início desta primeira hora de Portugal de Les a Les de hoje, vamos iniciar a seleção musical hoje com Paulo Alexandre e o tema Verde Vinho. Depois vamos passar pela Simone de Oliveira e, por fim, Maria da Fé. Eu volto no fim deste pacote de três e volto a seguir. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: triste, o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Aldeia branca que deixei. lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, era de milho, lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, sem dúvida, volta a nascer. Palavra de calor do sol nascente, no madrigal, no madrigal, amor, amor, amor, amor, amor presente, em toda a espiga desfolhada. O mar ao sul da minha terra é tribuleiro, é Alentejo, o meu país neste momento. O sol queima, o vento beija, se era louca em movimento. Minha palavra de calo do sol nascente, meu madrigal, meu madrigal, amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espiga desfolhada. Valeu a pena ter vivido. Ilha de Sonhos. Domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Então é assim, os primeiros sons a passar por Portugal de Les a Les de hoje foram elas: Paulo Alexandre com Verde Vinho, depois Simone de Oliveira com o tema Desfolhada e por fim Maria da Fé, Valeu a Pena. Vamos continuar com a seleção musical, desta vez com Maria Teresa de Noronha com o tema Sina. Depois passa por cá a Brigada Vitor Jara e Maria de Fátima Bravo. Eu volto no fim dos três, está bem? Até já. Não, ainda não vou embora. Quero antes lembrar-vos que estamos a emitir em www.ondanacional.com. Este programa, em termos de parceria, passa também na antena web no seguinte endereço: www.radioantenaweb.info. Os horários na Rádio Onda Nacional, das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, na antena web, das 8 às 10 da manhã. E vamos lá então ouvir a Maria Teresa de Noronha, ok? Até já! Thank you. Toledo, na Granada, como são portuguesas e galegas, marroquinas todas são. Quando vivem todas juntas, fazem uma processão. Levava prensas com vinho, misturadas com quinhão, picaditas com tocino, com chouriço da melhor som, com chouriço da melhor som. Campanitas de Toledo, vida é minha, todo amor e fé, lembrar daquela andorinha que voa sempre à tardinha sobre os telhados da fé. Corro por doito de ruas em flor, chailetado em cruz no peito, porque o meu amor vive satisfeito no seu bendito calor. Oh, linda costureirinha, teus sonhos e teus segredos são um novelo de linha entre os fusos dos teus dedos. E os teus olhos tão escravos de um trabalho sem igual, dando a minha voz e por anel de dar. Sou a costureira e à noite em casa trabalho de tal maneira que os meus olhos de canseira ardem mais do que uma brasa. Já não vejo a rua, vejo a agulheirinha, faz-se o sol, desmaia a lua. E tu ali sozinha, triste vida tua, ó linda costureirinha. Ó linda costureirinha, teu andar tão leve, leve, lembra-o de uma princesinha sobre um caminho de neve. E o teu riso cristalino, fonte de amor e beleza, é a letra do novo hino, onde não reina a tristeza. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós.

sábado, das 21 às 23, Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música, com Nuno Soares. Sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Samba! Os últimos três sons que passaram aqui por Portugal de leste a leste. Começamos por Paulo de Carvalho e Flor Sem Tempo. Depois, Cândida Branca Flor, Gira ou Gira Discos, já não se usa muito. E agora, por fim, a Quinta Sinfonia do Paco Bandeira. Deixamos o Paco Bandeira e agora vamos passar a ouvir um duo, o duo Ouro Negro, e Vou Levar-te Comigo. Depois vem os Raízes e, por fim, José Maria Vinhas. Eu volto a seguir a estes senhores, mas antes quero vos lembrar para passarem no nosso blog. O nosso blog, onde temos a nossa equipa, a programação, mais umas mensagens de apelo, e passem por lá, vejam as novidades. O blog está em rádio onda nacional, tudo junto, .blogspot.com. Acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Vou levar-te comigo mesmo.

nosso amor é uma história por contar. Estamos juntos, mas brigamos sem parar. Nós juramos que tudo acabou, mas por fim só choramos os dois. Chega a noite e o amor acontece, vou me entregar. Quando faço amor contigo, para nós o mundo para. Sinto o cheiro do teu corpo, eu não penso em mais nada. Quando faço amor contigo, amo sem pensar em nós. Entro e saio do meu mundo e entre nós. Nosso amor é um poema que eu não li. Estamos juntos, mas não sei se sou feliz. Cada um tem os seus ideais, hoje eu sei que não somos iguais. Chega a noite e o amor acontece, vou me entregar. Quando faço amor contigo, para nós o mundo para. Sinto o cheiro do teu corpo, eu não penso em mais nada. Quando faço amor contigo, amo sem pensar em nós. Entro e saio do meu mundo e entre nós nada mudou. O cheiro do teu corpo, eu não penso em mais nada. Quando faço amor contigo, amo sem pensar em nós. Entro e saio do meu mundo e entre nós nada mudou. sábado, das 14 às 15 horas, Tropicália. Apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Olá, meus amigos. 18 minutos depois do início da segunda hora de Portugal de Les a Les, passaram por cá mais três. Foram elas... Agatha com É Pecado por Amor, depois Rui Bandeira, Faço Amor Contigo e, por fim, Santos e Pecadores com Momento Final. Esta é a rádio preferida da web, é a Rádio Onda Nacional. Emitimos a partir de www.ondanacional.com. Vamos continuar e agora vamos virar para bandas e... Vamos começar com os Táxi e o tema Chiclete. Chiclete. purifica as cores. Ó que Deus inconformados, todos vivem, vivem todos subjugados. E é para que revolução, e de não saibam ser unidos, para que tempo lhe depois se desir, os raços ficam refundidos. Abram os olhos, medo e espelho a cabeça, não é assim tão complicado. Nada pra mim, só te quero a ti. sábado, das 21 às 23, Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música, com Nuno Soares. Sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Samba! Trinta minutos depois do início da segunda hora, faltam outros 30 para o fim do programa. Passaram por cá os Táxi com o tema Chiclete, depois Pesticida com Portem-se Bem e por fim o Micael Carreira, Até que o Sol Nasce de Novo. Vamos ficar com mais três, são eles que vêm, é os Madre Deus, com o tema Vem Além de Toda a Solidão, depois Emanuel e por fim Marante. Continuem na nossa companhia. Como sempre, somos a Rádio Onda Nacional.

cheguei, cheguei. Já cheguei ao meu país. Trouxe saudades comigo quando parti de Paris. Cheguei, cheguei à minha terra, meu lar. Agora fico por cá e não quero mais voltar. Cheguei, cheguei, já cheguei ao meu país. Trouxe saudades comigo quando parti de Paris. Cheguei, cheguei à minha terra, meu lar. Agora fico por cá e não quero mais voltar. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Os últimos sons passados aqui na Onda Nacional e no programa Portugal de Les a Les foram eles. Os Madre Deus com o tema Vem Além de Toda a Solidão, depois Emanuel, Se Fosses Minha, Por um Dia e por fim Esmarante, Minha Saudade. Agora vamos mudar de tipo de música, vamos ficar com Beatriz da Conceição com o tema O Português. Vamos passar depois pelo Rodrigo e por fim Carlos Ramos e eu volto de seguida, ok? Até já! Não digo, choro um bocado de tinta. Se o destino americano me fez, tive um avô português que me ensinou a falar. Só afino é quando o dólar pretende comprar o que se não vende, tirar o que se não dá. Sou um devoto bizarro do Santo António de Barro, para me lembrar do decano, todo emproado, atiradinho para o fado. Lá vai o João português, viva-se americano, com o gingar lusitano. Vocês nem sabem a vista que eu faço, tudo emproado, tiradinho para o fato. Lá vai um jogo português, vivaço americano, com gingar lusitano. Vocês nem sabem a vista, ai, que eu faço. sou latino. Vivo de noites perdidas, quando se joga às escondidas, com o amor e o luar. Sou latino, gosto de andar à procura do sabor de uma aventura que não se pode encontrar. Sou latino, com a marraça nas veias, sei dar ternura às mãos cheias, tive a saudade de herança. Ai, menino, que eu aprendi a gostar de uma bandeira a acenar, a cor do sangue e da esperança, todo emproado, atiradinho para o fardo. Lá vai o choro português, viva-se americano, com gingar lusitano. Vocês nem sabem a vista que eu faço. Tudo em croato, atiradinho para o fato. Lá vem o jornal português, viva-se americano, com gingar lusitano. Vocês nem sabem a vista que eu faço. Contamos na tradição que em tempos que já lá vão, o Pombal em franca guerra acabou para nunca mais, com as toiradas reais em praças de Salvaterra. Acabou para nunca mais, com as toiradas reais em praças de Salvaterra. Toreava nesse dia ante nobre fidalguinha o jovem conde dos arcos, cujo sangue valoroso, por capricho desditoso, na arena ficava em charcos. Cujo sangue valoroso, por capricho desditoso, na arena ficava em charcos. Marialva, o marquês, um olho toiro que desfez o seu filho tão amado, e dizem ao rei com fervor: eu vos juro, meu senhor, o conde será vingado. É o rei com fervor, eu vos juro, meu senhor, o conde será vingado. El rei nega por temor, mas desvairado pela dor, o marquês saltou para a praça. Com decisão, pela sua própria mão, o sangue da sua raça, e vinga com decisão, pela sua própria mão, o sangue da sua raça. Então um el-rei que chorava, ao ministro que aguardava, disse Marquês de Pombal: jamais fico ordenado, haverá no meu reinado outra peirada real. Jamais fico ordenado, haverá no meu reinado outra peirada real. Portugal desde menino foi cavaleiro e campino, deu cartas como calção. A cavalo venceu moios, a cavalo picou touros, foi decidido e pimpão. A nossa história é toda de lés a lés, uma vitória do jinete português. Eu cá para mim não há ou não maior prazer do que o selim e a mulher. Rédeas na mão, sorrir, amar, trotar, esquecer, e digam lá se isto é descer. Rapaziada de agora, voltem à bota e à espora, com orgulho e altivez. Deixem as coisas modernas, arranjem força nas pernas, montar é que é português. Quem anda ao trote em cima de um bom alter, leva no bote a mais difícil mulher. Eu cá para mim não há ou não maior prazer do que o selim e a mulher. Rédeas na mão, sorrir, amar, trotar, esquecer, e digam lá se isto é descer. Rédeas na mão, sorrir, amar, trotar, esquecer, e digam lá se isto é descer. Hora Mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Do início da segunda hora, estamos a 7 do fim do programa. Os últimos sons que passaram por Portugal de lés a lés foram eles: Beatriz da Conceição. Foi a Beatriz da Conceição, com o tema João Português, depois Rodrigo com a última tonada Real Salvaterra, e por fim o Carlos Ramos com Fado Marialva. Agora vamos ficar até ao final de Portugal de Lés a Lés com Tony e seu Fadinho da Comida, e por fim Raul Solnado e Aida Batista, Os Tripeiros. Ficamos assim até ao fim. Despeço-me de todos por hoje.